E o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, cheio de glória e poder, e arrebatado serei. Como foi nos dias de Noé, assim também será a volta de Cristo. Nação é contra nação, fome e terremotos em muitos lugares, tempos de traição, tempos de muitos escândalos, frieza espiritual, tempos de falsos profetas, e toda a terra se abalará, e as estrelas cairão do céu, e o sol irá se escurecer, e a lua não dará sua luz. Com você nesse dia. Arrebatado.